Rádio Relógio 1120. Rádio Relógio, a rádio da hora certa. 3:01. Rádio Relógio Musical, 1120 kHz, onda média, 24 horas no ar. Você pode ouvir a Rádio Relógio pelo seu celular ou tablet com sistema Android. É só baixar o aplicativo Rádio Relógio 1120 e na nossa homepage na internet você pode acessar o Face, o Twitter e Instagram. E ouça a Rádio Relógio Musical o tempo todo com Jesus. Seja dizimista e ofertante do Ministério Missionário 100% Jesus. Ligue 0 operadora 81. 3423-0033 3423-0033 Relógio Musical, o tempo todo com Jesus. O que agora você tem, Jesus amigo? Nome que derrota qualquer inimigo. O Filho de Deus que de hoje em diante é o seu provedor. Comunicando, Pastor Henrique Gonçalves. Muito bem, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré. Quem está falando é o Pastor Henrique Gonçalves. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E aproveitando também, quero mandar a paz do Senhor para você que é dizimista, ofertante, um patrocinador do Ministério 100% Jesus. Que o Eterno abençoe cada vez mais a sua vida. E você que está aqui no estado, você que está fora do estado, você que está no exterior, agora chegou uma novidade para você, uma nova maneira de você contribuir com o Ministério 100% Jesus. Agora, você pode fazer através do Pix. É isso mesmo, através do Pix você pode contribuir com o Ministério 100% Jesus. Pastor, eu quero apressar meu dízimo, a minha oferta, quero fazer um voto, enfim. Então, vou passar para você agora a chave do Pix. Então, anote agora, DDD 81 99922 1120, repetindo, 81 99922 1120. Essa é a chave do Pix que você vai contribuir a partir de agora também. Mais uma novidade em nome de Jesus. Então, contribua, faça a sua parte e com certeza, grandes coisas do Eterno vai estar realizando em sua vida, em nome de Jesus. O que agora é ofertante, dizimista, dá com Rádio Relógio Musical, a que toca a melhor música. Relógio Musical, tocando a melhor música gospel para o seu bom gosto. Rádio Relógio Musical, dia e noite com você. Rádio Relógio, acesse www.radiorelogio1120am.com.br. vendo agora a planta da árvore.